Salam meu beijo, vai! Bem safada e abusada, novinho capricha nessa pegada. Só uma quicadinha e larga, vem que eu já não tô valendo nada. É que o dia tá lindo pra sair distribuindo língua da sabor de menta pra depois ficar sorrindo. Fica, fica sorrindo, fica, fica sorrindo. Hoje o dia tá lindo pra sair distribuindo. Hoje tudo é como se fosse, novinho virou formiga e meu bumbum parece doce, doce. Hoje tudo é como se fosse, novinho virou formiga e meu bumbum parece doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Ai, ai, meu bumbum parece doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Ai, ai, meu bumbum parece doce. Ai, novinho, tá curtindo doce, né? Meu bumbum parece doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Meu bumbum parece doce. Bem safada e abusada, novinho capricha nessa pegada. Capricha na pegada, vai. Só uma quicadinha e larga, vem que eu já não tô valendo nada. Ai, droga, é que o dia tá lindo pra sair distribuindo língua da sabor de menta pra depois ficar sorrindo. Ficar sorrindo, ficar sorrindo. Hoje o dia tá lindo pra sair distribuindo. Hoje tudo é como se fosse, novinho virou formiga e meu bumbum parece doce, doce. Hoje tudo é como se fosse, novinho virou formiga e meu bumbum parece doce. Se liga nessa. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Ai, ai, meu bumbum parece doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Ai, ai, meu bumbum parece doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Ai, ai, doce, meu bumbum parece doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Bem danadinha, ali é da maquicadinha inesquecível. Sabe por quê? Meu bumbum parece doce. Cuidado com a glicose.